Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova. Estamos com o programa das Palavras de Esperança na Rádio Boa Nova. Muito bom dia, saúdo o seu padre António Loureiro, que está connosco em mais esta emissão. Seu padre, seja bem-vindo à Rádio Boa Nova. Cá estamos semana após semana para partilhar Palavras de Esperança com quem nos acompanha. Exatamente, a esperança que nestes tempos é sempre difícil e sempre importante e sempre fundamental. Então o mundo precisa de esperança, a Espanha precisa de esperança, nós precisamos de esperança. Estamos também a debater o orçamento do Estado. Portanto, oxalá esta esperança nos possa inundar e trazer coisas boas. A esperança é bonita quando se consegue realizar. E o caminho da fé também nos ajuda a isso, a ter a certeza, a esperança, que é algo que Deus nos promete e que haveremos de alcançar. Portanto, acreditar, acreditar, acreditar. Exatamente. Não é verdade, seu padre? Vamos aqui a algumas considerações, ainda que nos concentremos e o tema e o que nos traz cá é a liturgia do próximo domingo, o 31º domingo do tempo comum. O que é certo é que, senhor padre, nesta sexta-feira assinala-se o dia de Todos os Santos, amanhã também o dia de Finados. Portanto, esta é também são datas importantes para a Igreja e que continuam a mobilizar muito as populações. Exatamente, isso é um sinal dessa esperança que falávamos e do passado que aconteceu. Uhum. Portanto, a solenidade de Todos os Santos, a Igreja pretende marcar que o destino que tem previsto para o homem é alcançar a glória do céu, ou seja, é a santidade. O Concílio Vaticano II resgatou esta ideia. Parecia que a santidade era só para um grupo de pessoas especiais que viviam num convento, ou que eram religiosas, ou que eram padres, ou bispos. Não, olha, a santidade é para todos. É a vontade de Deus para o homem, é justamente a santidade. E a santidade o que é que está a dizer? Que somos capazes de viver a vida com o coração purificado, em união amoroso com Deus e em serviço de amor aos irmãos. A santidade passa por esses caminhos. Então, no dia de Todos os Santos, dia 1 de novembro, a Igreja celebra justamente todos aqueles que estão no céu, que a Igreja não reconheceu oficialmente como santos, porque não fez um processo canónico ou de investigação, não declarou a santidade, mas que são santos. Eu sempre recordo, por exemplo, a minha avó. A minha avó, que era uma pessoa boa, um coração, uma pessoa de fé, cuidava da família, humilde. Sempre fiquei essa recordação de uma pessoa simples, mas autêntica, profunda, que sempre quis o bem. Não tem dúvida de que está lá no lugar. Eu penso que sim. Penso que isso é um exemplo dessa santidade anónima que tantas vezes nos envolve e que hoje também se celebra neste dia. É o dia de Todos os Santos. Muito bem. No dia 2. Ainda que muitas pessoas confundam aqui um bocadinho estas celebrações, não é, seu padre? No dia 2 é o dia dos fiéis defuntos. Por isso é que eu dizia, Todos os Santos é um bocadinho da esperança. Os fiéis defuntos é aqueles que já viveram connosco e que já faleceram. E então, no dia de Todos os Santos, no dia dos fiéis defuntos, é o dia de ir ao cemitério, a rezar pelos que estão na sepultura, enfeitar as campas, tornar ali e dizer, olha, já partiram, mas ainda estão no nosso coração, queremos ter um gesto de carinho e de amor para convosco, e também pedir-vos que intercedam por nós junto de Deus, né? Acreditamos que aqueles que partiram também podem ter intercessão entre nós. No entanto, aqui tornou-se um bocadinho hábito, porque o dia de Todos os Santos é feriado, então é mais fácil, portanto, o dia próprio para benzer o cemitério seria no dia 2, dia dos fiéis defuntos. No entanto, a nossa prática, um pouquinho por conveniência, digamos assim, tornou-se que no dia de Todos os Santos benzemos os cemitérios, porque as pessoas têm possibilidade de ir e depois no dia 2, se calhar é um dia de trabalho, e já não poderiam ir. Então, iremos ter a bênção de todos os cemitérios neste dia, estarei eu e um outro sacerdote que virá ajudar-me. Então, os cemitérios paroquiais são benzidos pelo sacerdote. Os cemitérios locais, das localidades, não paroquiais, portanto, não da paróquia, mas das localidades, serão benzidos pelo senhor diácono. Uhum. Então, teremos assim um dia inteiro, da parte da manhã e da parte da tarde, benziremos todos os cemitérios da nossa unidade pastoral. Muito bem, portanto, foi definido um calendário, não é? Exatamente, um calendário. Para que isso possa acontecer. Para que toda a gente possa ir participar da bênção. A bênção do cemitério, no fundo, é uma oração que fazemos no cemitério, rezando pelos defuntos. Portanto, os que estão no céu, já não precisa que rezemos por eles, não é? mas nós não sabemos os que estão no céu. Então rezamos por todos os defuntos e pedimos ao mesmo tempo que eles também intercedam por nós. E então, depois, no dia 2, dia dos Fios Defuntos, teremos a celebração da Eucaristia aqui no Beira do Hospital às 10 da manhã. Anteriormente, pode haver um momento de confissões, se alguém desejar, para quem desejar. E depois teremos também em todos os cemitérios a oração do terço às 15 horas. Pronto, isso também será as pessoas das localidades ou da paróquia que orientarão essa oração do terço. Não é? Uhum. Mas seria, no fundo, um momento de rezar pelos defuntos, de recordar e pronto. E essa oração, no Credo, há um artigo muito interessante que diz: creio na comunhão dos santos. Comunhão dos santos. O que é comunhão dos santos? Quer dizer que nós que vivemos nesta vida e aqueles que já partiram, estamos também com laços de comunhão, de amor, de fé, de vida, na presença de Deus. Então, rezar pelos defuntos, neste sentido, também é estabelecer esta comunhão que existe entre vivos e aqueles que já viveram, o que a gente chama de defuntos, que estão na eternidade. Para quem não tem fé, diria que isto não tem muito sentido, porque o que fica é uma memória de recordação. Para quem tem fé, é uma memória de recordação, mas com comunhão amorosa e de vida. Uns na vida física, outros na vida na eternidade, mas que participam da mesma realidade de amizade de Deus, de comunhão com Deus. Portanto, a fé neste sentido é muito interessante, porque acaba por abraçar a vida e abraçar a morte, e a vida para além da morte. A comunhão dos santos é a comunhão entre nós, que somos fiéis, que vivemos neste mundo, e os outros fiéis que já partiram. Um dia também devemos estar com eles. Então, uma comunhão amorosa, espiritual, mas que corresponde a uma realidade que a fé nos diz, que existe vida temporal, existe vida eterna. Então todos participamos do dom da vida que Deus nos dá. Muito bem, seu padre, portanto estes são dias também de importância, de romagem aos cemitérios em todas as localidades. Seu padre, também nos concentramos numa declaração do Papa Francisco: o crisma não deve ser o sacramento da despedida. Eu até achei piada esta forma, portanto isto foi nesta quarta-feira, na catequese do Papa, que foi sobre o sacramento do crisma. E o Papa utilizou esta forma porque está a dizer que não é só entre nós que acontece isto. É parece verdade, não é? Que é um problema da Igreja. Os jovens chegam ali àquela etapa e despedem-se. Exatamente. E parece que é um contrassentido, porque o crisma seria o sacramento da maturidade, da responsabilidade, da missão. É a plenitude de ser cristão em que Jesus envia os discípulos para serem suas testemunhas, com a força do Espírito Santo. E o que aconteceu foi que, na nossa prática, acabou por ser aguentar até ao crisma, e fiz o crisma, já estou livre, vou à minha vida e já não quero saber mais. Portanto, isto é um contrassenso, não é? Era como se eu quisesse comprar um carro novo, porque gosto muito de ter um carro novo, e trabalhei muito para ter o carro novo, comprei o carro novo, ponho na garagem e nunca utilizo. Ou já não trabalha mais para comprar o carro. Pois, quer dizer, no fundo eu esforço muito, mas depois não utilizo o dom. Portanto, o que o Papa está a dizer é isso. Então, devemos transformar este sacramento de despedida no sacramento da maturidade e da corresponsabilidade e da ação na Igreja. Os jovens, pois deviam, depois do crisma, era o grande desafio, depois do crisma, agora vamos ser jovens ativos na Igreja, a cativar outros jovens e a anunciar, a ter a novidade, levar ao mundo uma fé fresca, uma fé autêntica, uma fé com inovação, com frescura de coração. Isso é que seria propriamente o ideal. Alguns resistirão, não é? Alguns. Sim, sempre, exatamente. Mas é certo que, se calhar, a maioria não o faz. Exatamente. Não, é? não deverá ser essa a prática. No outro dia tivemos aqui o compromisso dos catequistas aqui na nossa paróquia. Depois, no final, tivemos um pequeno jantar em que havia lá alguns desafios. Então, a proposta era: o que é que eu desejo, qual é o meu sonho para a catequese? Eu lembro, porque eu também acho que o meu sonho para a catequese, e o meu sonho era, que agora esta se calhar já podia mudar um pouquinho, mas pronto, o meu sonho era que 70% das crianças que iniciam o primeiro ano possam fazer a catequese até ao crisma. 70%. Já só pede 70. Mas era bom. Quer dizer, se entram 50 para o primeiro ano, quer dizer que 35 chegariam ao crisma. Mas se fosse agora, depois desta coisa do Papa, talvez dissesse que aqueles que são crismados continuem o seu caminho. Realmente ficamos só, está a ver, a nossa mentalidade às vezes também está circunscrita. Mas no fundo é catequese, é um desafio para a vida, não é concluir para abandonar, mas é fortalecer para continuar. E essa que me parece ser também aqui a mensagem do Papa. Mas dizer também isso, que temos estado a fazer um esforço considerável. Vamos ter agora o Crisma no dia 23 de novembro, temos várias atividades. Será onde, seu padre? Será na paróquia do Seixo da Beira. O ano passado também foi, não foi? Não. Vamos sempre rodando. O passado foi aqui em Oliveira Hospital. Vamos rodando. Então no Seixo da Beira, este ano, pronto, vai em outra ponta, é um bocadinho difícil, mas temos atividades em todas as paróquias de preparação. Uhum. Temos três grandes atividades de preparação, que é visita aos lares, depois uma tarde de missão, de ir porta em porta, e essa será no Herodal, e depois iremos ter outro momento de oração, de reflexão mais aprofundada, um bocadinho de interiorização, e depois o ensaio e as confissões. Portanto, esta preparação próxima é justamente para ver se somos capazes de romper com esta tendência. Vamos ver, mas sentimos que é um bocadinho difícil. Felizmente há um ou outro jovem que assume a continuidade como catequista, isso é muito interessante, que é uma maneira de se comprometerem, mas pronto, temos aí este desafio. Eu penso que a Igreja, olha, já agora também dar aqui um testemunho interessante. No outro dia fui a Lagares à missa, no último domingo, e depois estavam lá um casal que é de Lisboa, que comprou casa por aqui e veio cá, e disse que gosta de vir cá no fim de semana, e disse uma coisa: mas tenho vindo aqui ao domingo, vou sempre à missa, não dou bem missa, tenho ido a várias, e olha, tenho a dizer que estou muito satisfeito, porque há aqui uma vitalidade que onde eu estou já não existe tanto. Muito bem. As coisas estão mais adormecidas. E olha, muito obrigado, isso é bom ouvi-lo. Mesmo nestas aulas. Uma boa avaliação, não é? Porque quem vem de fora e... Portanto, sentem que a comunidade tem algo cativante, para eles, pelo menos que vem de fora, claro. Não é? Que não há aquela frieza. Porque essa é que é a questão. Muitas vezes nós vemos o domingo como cumprir o mandamento e não como um momento de celebrar a fé e viver a comunidade que celebra a fé. Pelo menos eu pessoalmente tenho muito esta visão. Tem a ver muito com a minha formação mais missionária do que litúrgica e do seminário. Mas eu sempre entendi que o domingo é o dia de celebrar a fé em comunidade. Porque é a comunidade que vive a fé. Não sou eu sozinho. Eu sozinho sou... Esgota-se em si próprio. Sim, estou meio perdido no meio do mundo. Sozinho não sou nada. Agora, é em comunidade, com a minha comunidade de fé, com a minha paróquia, com a minha localidade, celebro a fé. E outros dizem, mas nem há missa. Pois se não há missa, celebra como comunidade de fé o que a Igreja te propõe, que é celebração dominical na ausência de presbítero. Tem a escuta da palavra, tem a homilia, tem a distribuição da comunhão. Isso alimenta a fé. E temos que agora fortalecer-nos muito, para mais nesta situação em que estamos. Eu fiquei aqui sozinho, por acaso podiam conseguir outro sacerdote, mas isto é momentos excepcionais. Quer dizer, no fundo é fazer desta dificuldade motivo de maior crescimento. Como? Pela consciência de que sou batizado, que sou cristão e que a fé é para todos. O sino, que agora terminou, dos bispos, fala muito da importância dos leigos, da família, da mulher na Igreja. Portanto, vamos cultivar isso. Não é dizer, mulher já não serve. Não, vamos dar a responsabilidade de ser líder, de assumir a missão e de levar outros atrás. Portanto, no fundo é de conseguir envolver a comunidade para celebrar a fé. O padre, efetivamente, penso que é um dom. É o sacramento da ordem, ministério ordenado, que é a garantia sacramental da presença de Cristo, mas não esgota a Igreja. Isso é para edificar a Igreja, para ajudar a Igreja a crescer e os leigos a funcionar. E a minha missão é essa, é ajudar os leigos a funcionar e não eu ser o ator que faço tudo e que tudo tem que passar por mim e tudo e se conclui. Agora precisa mais do que nunca. Não é? Claro, para e então, às vezes, essas dificuldades transformam-se em oportunidades. Oportunidade de uma fé em comunidade, vivida uns com os outros. Não é eu ir à Igreja e escapo-me logo a ver o Rob. Não, é. É a comunidade que recebe a fé, vive a fé e que experimenta laços de amor uns com os outros. Isso é que é o ideal. Então aí Cristo faz-se presente. O Senhor disse, quando dois ou três estiverem reunidos em meu nome, eu estarei no meio deles. A celebração do domingo é para experimentar que o Senhor está no meio de nós. Ainda que não esteja ao Padre, o Senhor está. E é o Senhor que temos que acolher e deixar que Ele oriente, ilumine, dê sentido, dê esperança à nossa vida, porque a razão é Ele, é Cristo. Então estamos neste caminho e oxalá... É isso mesmo, oxalá de frutos. Seu Padre, também esta semana ficou marcada pelas inundações em Espanha, nomeadamente em Valência, deixou um rastro de destruição. Seu Padre também está tocado com esta tragédia. Sim, porque eu vivi em Valência, a minha formação missionária foi na província de Valência, perto de Valência, ainda que ali era um bocadinho mais na montanha, já lá na planície, que era uma planície muito grande. Então Valência é uma zona muito plana, e depois, quando vêm estas tormentas de água, é um problema. Já têm criados na própria cidade rios, espaços para a água poder escoar, porque é frequente haver assim alguma chuva intensa, mas desta vez foi surpreendente, porque num dia choveu que normalmente chove num ano inteiro. Portanto, aquilo foi, as imagens são catastróficas. E depois também, por isso, tenho padres lá amigos, e pronto, e senti muito esta dor, e aquilo parece que foi um... Quer dizer, as imagens da televisão são absolutamente surpreendentes, a natureza revoltada. O número de mortos também muito elevado. Pois, ultrapassa a centena, quer dizer, é difícil. E ainda há alguns que estão por descobrir, com certeza, porque há pessoas que ainda estão não encontradas. Ou seja, é bom também refletirmos, aqui não podemos fazer nada, mas fala-se muito nas alterações climáticas, na crise climática, não tomamos as coisas muito a sério, mas agora parece que estes são fenómenos que também não é a primeira vez que acontece, mas o problema é que isto tem tendencialmente a repetir-se. E a ser cada vez mais grave, não é? Foi uma massa, mais exatamente, grave. Uma massa de ar fria que vinha, e depois veio uma massa de ar quente que passou pelo Mediterrâneo, mar quente, muita evaporação, e de repente juntou-se ali naquela uma zona. Quantidade de água, uma quantidade de água é acima do normal. Que agora nos vai visitar, mas já nos visita suavemente. Sim. Ali foi catastrófico. Mas é uma questão para nos questionarmos que isto aconteceu mesmo ali ao lado. Não. Exatamente, exatamente. E onde... não, às vezes vemos situações é lá longe e vamos. Não, mas depois vemos casas mas... absolutamente inundadas, os bens todos tudo perdidos, destruído, não é? Os carros que iam pareciam barquinhos de papel na água, que a gente às vezes brinca, os carros não andavam. Claro. Uma coisa absolutamente espantosa. Pessoas apanhadas de surpresa, porque foi de repente. Quer dizer, não, previa-se que viesse chuva, mas não uma tormenta deste volume, apanhou da gente de surpresa e sem meios de capacidade de poderem responder, claro. Olha, são estas catástrofes que às vezes nos ajudam também a pensar que a vida, que a gente pensa que está segura e tem tudo bem e domina tudo, e de repente vê que não domina nada e que estamos sujeitos a uma pequena intempérie inesperada. Portanto, também é bom que cultivemos o espírito de humildade ante a vida. E que não tenhamos no instante, não é? Exatamente, às vezes temos a soberba ante a vida. Então temos que cultivar a humildade ante a vida, que também nos ajuda a viver melhor a vida e a aproveitar melhor a vida. Sr. Padre, vamos então agora olhar para a liturgia de próximo domingo, o 31º domingo do Tempo Comum. Temos a primeira leitura do livro do Deuterónimo. Surge a questão, há algo que possa fazer feliz o povo de Deus, Sr. Padre? É uma boa questão. Há algo que pode fazer feliz o povo de Deus. E então, escutemos o que diz a leitura. Diz assim, escuta Israel. Diz, cuida de pôr em prática o que te vai tornar feliz e multiplicar-se em mim. Escuta de pôr em prática o que te vai tornar feliz e que te vai dar fecundidade e que te vai dar um caminho bom na tua vida. O que é que me pode fazer feliz? E então, a palavra de Deus, o que vem dizer, diz isto. Olha, escuta Israel, escuta. Várias, nesta leitura, aparece várias vezes esta palavra escuta. Portanto, Deus não manda fazer coisas. Deus manda escutar. Não diz faz isto, não, escuta. Quando eu escuto, tenho a percepção, tenho a capacidade de algo, que neste caso me é superior, que vem ao meu encontro e dialoga comigo, me fala. E dá-me a capacidade de escutar e acolher isso que me é dito. Aliás, nós, quando temos alguma dificuldade, algum problema, o desabafar, o falar com outra pessoa faz-nos bem. O escutar um bom conselho, o sentir que o outro está ao nosso lado e sente connosco, isso é bom. E agora, fazer o mesmo com Deus. Então o que diz? Escuta, Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Há um único Deus. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma e com todas as tuas forças. Escuta, Israel. Amarás o Senhor teu Deus. E depois diz, o que é amar a Deus? Pois, é um pouquinho difícil, não é? Aliás, neste... suponho que foi nesse jantar dos catequistas, uma das coisas que um catequista disse, que o que é o mais difícil? Ele diz justamente, amar a Deus. Mais difícil. É curioso, interessante. Porquê? Porque é algo que a gente não sabe o que é, como fazer. Mas o Senhor aqui explica, amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração. coração, amor, com toda a tua alma, com todas as tuas forças, com toda a tua energia, com toda a tua vontade. Portanto, é algo muito especial. Quando eu escuto, abro o coração para que isso possa entrar dentro de mim, operacionalizar-me, transformar-me. Portanto, a fé nasce na escuta de Deus. A fé não é um esforço que eu faço para acreditar, ou uma decisão que eu tomo e agora acredito. Não, vem da escuta. Escuta quer dizer que alguém me fala. E quando alguém me fala e eu sou capaz de dar ouvidos, então nasce dentro de mim uma nova energia, uma nova capacidade, que humanamente podemos chamar amor. Isso é o amor. Quando alguém me fala, eu escuto e depois quero corresponder, aí nasce uma relação, e essa relação é uma relação de amor. É depressa dentro de dois jovens que se enamoram, pai e mãe, dois amigos, seja quem for, seja em que situação for, uma pessoa que eu encontrei na rua e que escutei a sua necessidade, depois lhe respondo, depois ali está-se a estabelecer uma relação de amor, em que sai de mim para o outro. E então, diria que a fé nasce na escuta, na abertura ao outro. Não é uma decisão autónoma que eu decido, porque acho que... Não, é sempre escuta. Ou seja, Deus tem a iniciativa e convida-me a ser receptivo dessa sua voz, dessa sua palavra, para depois poder dialogar com Ele e transformar a minha existência pela força da fé. Por isso, penso que muito bonito esta leitura do livro do Deuteronómio. Deuteronómio. Do Antigo Testamento. Deuteronómio era um livro que se terá escrito no Reino do Norte, que se perdeu, depois foi, que se encontrou, passado uns séculos, e de repente aquilo era ali a voz de Deus, não é? Muito interessante. Muito bem. Seu Padre, avançamos então para a segunda leitura da Carta aos Hebreus. Jesus permanece eternamente, possui um sacerdócio eterno. Pronto, no fundo está a dizer, enquanto como sacerdote intercede pelo povo enquanto vive, Cristo é o verdadeiro sacerdote que intercede sempre por nós. Aliás, nós só temos acesso a Deus através de Cristo. Sem Cristo, eu nunca poderia alcançar a Deus. Ou, no máximo, alcançaria de um modo muito distante, muito... quase que inseguro, muito difícil. Em Cristo, porque Cristo é o Filho de Deus feito homem. Deus humanizou-se, fez-se um como eu. E então, através de Cristo, eu tenho um acesso real, verdadeiro a Deus. E para isso é que foi a encarnação, para isso é que Cristo se fez homem, para abrir-nos este novo caminho. E então o que está aqui a dizer é isso. Este sacerdócio é eterno, é sempre. Eterno quer dizer também depois da morte. O Senhor está sempre a interceder por nós. É através de Cristo que eu tenho acesso ao Pai. Jesus, no Evangelho de São João, também diz isto. Ninguém vai ao Pai senão por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai senão por mim. É através de Cristo que eu, efetivamente, posso encontrar-me no abraço de Deus. Sem Cristo é muito difícil. Quase diria, Deus é-nos inacessível. Em Cristo, Deus tornou-se homem. Tornou-se como eu. Tornou-se irmão, para que eu também o alcance. E por isso eu posso dizer que Deus é meu Pai, que eu sou filho de Deus, que comungo com Deus. Então temos aqui uma reflexão muito interessante, não é? Em que nos convida, efetivamente, a olhar para Cristo e, através de Cristo, descobrir que estamos com Deus. E sentir sempre a sua presença. Exatamente. Seu Padre, o Evangelho segundo São Marcos surge-nos a pergunta a Jesus qual é o primeiro de todos os mandamentos. É um escriba, que era um sábio, aquele que sabia. Lá estás aqui a ensinar tantas coisas. Ah, então, o que é que é? E como é que Jesus responde? Por isso é que é interessante. Jesus é realmente interessante. Responde com as palavras que escutámos na primeira leitura, que tínhamos referido a Deus. Jesus respondeu, o primeiro mandamento é este, escuta Israel, o Senhor nosso Deus, o único Deus. Amarás o Senhor como Deus, o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua alma, com todo o teu entendimento e com todas as tuas forças. Portanto, Jesus... Amar a Deus sobre todas as coisas, acima exatamente, de todas as coisas. E a gente depois traduz, mas Jesus diz, a gente diz, primeiro, amar a Deus sobre todas as coisas. Jesus não disse assim. Jesus disse, escuta, amarás o Senhor teu Deus, mas primeiro escuta. Porque é nesta escuta que se me torna possível cumprir o mandamento. E Jesus recupera aquela primeira leitura que tínhamos escutado antes, que tínhamos meditado antes. Escuta Israel, ou escuta António, escuta povo de Oliveira do Hospital. Amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, tua alma, as tuas energias, a tua vontade. Não é? E depois acrescenta. O segundo é este. Amarás o teu próximo como a ti mesmo. não há nenhum mandamento maior que estes. É muito interessante. Portanto, se eu sou chamado a amar a Deus, Cristo põe quase ao mesmo nível o amar ao próximo. É, porquê? Porque a fé, porque a Bíblia diz que Deus é amor. Apenas no amor eu posso aproximar-me de Deus, amando a Deus e amando o próximo. Muitas vezes nós temos aqui um vício, que é, diria, de falta de bom entendimento das coisas. Eu amo muito a Deus e o próximo não entra nesse amor a Deus. Isto não existe. São João, numa das suas cartas, diz: quem diz que ama ao próximo, quem diz que ama a Deus e não ama ao próximo, é mentiroso. Mas nós não temos essa sensação. Não é possível amar a Deus sem amar o próximo. Não é possível. E porquê? Mas também é bom entender porquê. Portanto, nós vivemos muito nesta coisa, eu e Deus, e os outros não têm nada a ver. Isto é o mesmo dizer que eu amo muito o pai que tem 3 filhos e os filhos estão na dificuldade, uma família. Eu amo muito o pai, mas não ajudo os filhos. Não quero saber. Pai, ou ao contrário, não é? Ou ao contrário também. Exatamente. Portanto, aqui no fundo, o que está? Se eu quero amar a Deus, se eu amo o pai, tenho que amar os seus filhos. Se eu amo a minha mãe, não posso dizer que amo a minha mãe e depois desprezo os meus irmãos. Porque a minha mãe nunca pode estar contente com esse amor. Claro. A minha mãe está contente quando digo: ó, mãe, eu gosto muito de ti e eu gosto muito dos meus irmãos. Eu esforço-me por amar os meus irmãos. Aí é que está o amor, porque senão o amor... Então, com Deus é a mesma coisa. Deus quis pôr... Por outras palavras, Deus ama a todos os seus filhos. A todos. Ama-me a mim, eu tenho que amar a ele, mas se eu amo a ele, também tenho que amar os outros. Os outros fazem parte do coração de Deus. Deus não quer que eu ame apenas um pedacinho do seu coração. Quero que ame o que ele ama. Que ame o seu coração. Ora, aí está. E então Jesus faz este resumo. E depois... aquele produtor dos diz: ah, sim, senhor, tem razão. O que tu dizes é verdade. Diz: amar a Deus e amar o próximo vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios, vale mais que todas as orações. Vale mais que tu. O que é mais importante? É amar a Deus e amar o próximo? Ou ir a Fátima com os pés todos furados e coisa e aguentar até ao fim? Olha, está a dizer aqui: é melhor o sacrifício. O amor a Deus vale mais que todos os sacrifícios. E às vezes é ao contrário, parece que vale mais um sacrifício. Uhum. Está a ver? Este é o nosso modo de pensar, que é estranho. Para nós vale mais um sacrifício que o amor a Deus e o próximo. Para Jesus não. E este escriba diz: ah, é verdade. Ao ver que o escriba deu uma resposta inteligente, disse Jesus: não estás longe do reino de Deus. Ou seja, se eu entender que amar a Deus é o fundamental e amar o próximo vai junto, diz Jesus, não estás longe. Agora, se eu não entendo isso, ou se eu penso que o sacrifício é que é importante, ou que o meu interesse é que é importante, porque às vezes digo que amo muito a Deus porque tenho muito interesse em que Deus me ajude. Para mim! Mas isso não é amar. Isso é defender-me a mim. Amar é dar de mim para o outro. É outro. E por isso é que tem que abrir o irmão. É? Parece fácil, seu padre, não é? Parece fácil, mas é uma missão difícil também. Olha, não é? Muito difícil. Muito difícil. Implica uma porque decisão. O egoísmo próprio não é muito difícil de contornar. E estamos todos contaminados. Verdade. Sem nos darmos conta. Eu penso que tem toda a razão. E Jesus diria: estás cego e nem te dás conta. É que não és capaz de ver o outro. Porque a Escritura também diz uma coisa muito interessante. Como é que eu posso dizer que amo a Deus que não vejo, se não amo o próximo que vejo? Se eu vejo o próximo, amo a ele. E através desse amor entenderás como se ama a Deus que não vês. Agora, se eu quero amar o invisível e desconsidero o que ele me pôs ao meu lado, o próximo que ele pôs ao meu lado, estou a patinar, ainda não entrei. E depois digo que tenho muita fé. Tenho a minha fé. Claro. Eu tenho a minha fé. Não é a fé da igreja, nem é a fé de Cristo, nem é a fé que me salva. É a minha fé. Mas olha, posso morrer com ela que não vou para lado nenhum. Não resolve nada. O que me salva é a fé em Cristo. Tal como a igreja me transmite. Tal como a palavra de Deus diz. Aqui está muito claro. Amar todo o coração, dizendo das forças. E amar o próximo a si mesmo vale mais que todos os holocaustos e sacrifícios. Para que tanto holocausto e tanto sacrifício, depois eu não amo o próximo? Então é, por outro lado, o sacrifício também é importante, porque é no sacrifício que eu me aprendo a renunciar a mim mesmo, a ir mais além do meu gosto e do meu interesse, para me oferecer a Deus. Então, um não invalida o outro, não é verdade? Claro, mas isso não é o fim. Isso é um caminho para chegar ao amor ao próximo. É um caminho. Agora, se eu fico no caminho e não chego à meta, pois ando perdido, não adianto muito. Muito bem. Seu Padre, ficamos então com esta reflexão. Estamos quase a terminar e temos uma sugestão musical para os nossos ouvintes. Sim, ficamos aqui com um cântico litúrgico, digamos assim, cantamos as nossas celebrações, assim, um tom meditativo. Eu estou à porta e chamo. Diz o Senhor. Que é exatamente no Apocalipse 2. Estou à porta e chamo. Se me abris, entrarei e serei contigo e tu serás comigo. Portanto, o Senhor que está à porta e chama. Também é um texto que é um cântico também destes dias, de todos os santos finados, não é? Em que, no fundo, Deus chama-nos. A morte também é um chamamento de Deus. Quer dizer, Deus abre-nos a porta. Mas não preciso da morte para que Deus me chame, ou para escutar este chamamento de Deus, que é a eternidade, pois isso é. Eu já posso viver esta experiência de estar com Deus, porque para o cristão a morte é um estar definitivo com Deus, ou então um perder definitivamente a Deus, que isso não seria um fracasso terrível, não é? Mas este chamamento que Deus chama a todos para estar com Ele, que eu já posso ir vivendo, e aliás é na vida que sou chamado a vivê-lo. Que é quando utilizo a minha liberdade. Então este chamar que fala daqueles que partiram, fala também da nossa vida, enquanto temos a oportunidade, como também diz a Sagrada Escritura, enquanto temos a oportunidade, praticamos o bem, porque depois perdi a minha oportunidade e vai-me fazer falta. Então, olha, fica este convite, este cântico assim mais meditativo, mais tranquilo, mas também próprio destes dias. Vamos então escutar. Padre, muito obrigada por esta sugestão que nos trouxe. Nós ficamos por aqui no programa de hoje. Exatamente, estamos já à porta do novo mês e vamos caminhando, e que o Senhor nos abençoe. Já começa a haver cheiro de Natal. Verdade. Por aí, não é? Pronto, que o Senhor nos ajude e que este caminho seja também um caminho de paz, de fortaleza interior, e de abrir o coração a este Deus que nos diz: escuta, escuta-me, que eu tenho palavras bonitas e importantes para te dizer. Muito obrigada, Sr. Patres. Até ao próximo programa. Palavras de Esperança, um espaço de comentário litúrgico na Rádio Boa Nova.